Joga solução no copo pros problemas da vida. A vizinha tá no foco enquanto a mãe vem de briga. Vem pro baile de favela pra tu relaxar. Bebe um pouco, fica louca e começa a dançar. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Bebe um pouco, fica louca e começa a dançar. Joga a solução no copo pros problemas da vida. A vizinha tá no foco enquanto a mãe vem de briga. Vem pro baile de favela pra tu relaxar. Bebe um pouco, fica louca e começa a dançar. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Bebe um pouco, fica louca e começa a dançar. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Vem pro baile de favela pra tu relaxar. Bebe um pouco, fica louca e começa a dançar.